Introdução Workshop 579. Janelas e sinos de igrejas têm efeito curativo. Fluxos de água subterrânea. Liberação da tecnologia. O tema comum ao longo deste workshop parece ser que o conhecimento da criação não é algo novo e desconhecido para nós e que já usamos no passado, mas ele se perdeu em algum lugar ao longo da linha. Na verdade, nesta era atual da humanidade, ele foi deliberadamente retirado por aqueles cujas famílias estão nos controlando hoje. O principal exemplo são os vitrais e os sinos das igrejas da Europa. Sem que soubessem, as pessoas na Idade Média tocavam os sinos da igreja e eram curados de certas doenças. E quando estavam sentadas na igreja com o sol irradiando as cores por meio dos padrões de vitrais e ouvindo os sinos, elas recebiam ainda mais energia e campos. Tanto a luz quanto o som estão enraizados em campos magnéticos em movimento, que é energia. O Sr. Cash discutiu esse assunto mais a fundo, mas ainda é necessário mais conhecimento para entender isso mais completamente. Isso pode ser testado e confirmado ao sintonizar uma frequência na superfície plana da água e essas formas das janelas aparecendo na água. Isso foi confirmado por um cientista japonês e de alguma forma ele obteve essas formas, mas não está claro o método usado. Pode ter sido algum tipo de cristalização. Pesquisas mais aprofundadas podem ser feitas descobrindo que tipos de doenças as pessoas que viviam dentro do alcance auditivo dos sinos de certas igrejas não tinham ali. Como não tínhamos conhecimento, nós zombávamos dessas ideias e dizíamos que eram superstições. Agora, por meio da sensoplasma, entendemos que se tratava de um conhecimento profundo usado para ajudar as pessoas sem que elas sequer soubessem disso. Em uma era anterior, as pirâmides também faziam parte desse conhecimento, mas de uma forma diferente. E recentemente descobriu-se que a cultura das pirâmides se estendia por todo o mundo e não apenas pelo Egito. Você pode dizer, por que não temos esse mesmo efeito hoje com os sinos das igrejas? De acordo com o Sr. Cash, os Rockefellers e os Rothschilds subornaram o Vaticano para retirá-los e substituí-los por sinos que não são afinados da mesma forma. E muito provavelmente, eles também foram atrás dos sinos da igreja protestante. Foi feita uma pergunta. Se Cristo não construiu as igrejas, de onde veio esse conhecimento? Para as pessoas, isso será difícil de aceitar, pois vocês não encontrarão nenhuma informação direta sobre isso naqueles que escreveram nossos livros de história e outras coisas. Mas se vocês estudarem cuidadosamente e forem bons em ler nas entrelinhas, vocês poderão confirmar o que está sendo dito aqui. A cultura anterior na Europa era pagã e tinha homens sábios que entendiam as coisas mais profundas da vida e da criação, semelhante a outras culturas nativas ao redor do mundo. A maior parte disso foi eliminada da história quando a Igreja Católica assumiu o controle. Quando o cristianismo assumiu o controle, organizações como os druidas e outras também foram sociedades secretas para dar continuidade às suas crenças. Os fundadores, eles eram conhecidos como maçons, e o templo maçômico é descendente deles. Talvez eles mantiveram esse conhecimento em segredo, e muitos de seus membros eram educados e ocupavam altos cargos na sociedade. Tolstói escreve sobre os maçons de uma forma muito positiva, e eles foram aqueles que ganharam alguma elevação de alma. Mais tarde, porém, as sociedades secretas foram infiltradas e assumidas pelos controladores. Se vocês quiserem descobrir de onde veio esse conhecimento, vocês terão que fazer muito estudo independente. Outra parte mais profunda desse conhecimento foi usada em cerâmicas e vidrarias, onde se faziam copos e xícaras com qualidades especiais que você recebia quando você bebia desses copos. Cores diferentes significavam propriedades diferentes, e o verde era especialmente poderoso porque continha urânio natural como mineral, e não urânio radioativo refinado, do qual todos nós temos medo. Ele lhe daria tanta energia que as doenças não poderiam existir no seu corpo assim. Somente os reis, o clero e as pessoas ricas tinham acesso a essa tecnologia. Isso é muito parecido com o copo da vida. Mas como essa parte de nossa história foi apagada ou mal compreendida, nunca ouvimos falar disso. Os médicos da classe alta sempre carregavam consigo essas xícaras e copos, feitos de forma especial. E agora todos nós temos acesso a essa tecnologia, por meio dos produtos da Fundação Cash, como os copos, as bases para copos e tudo mais. Estamos trazendo de volta um passado oculto. Ainda existem pessoas que sabem como usar as variantes de radiestesia. Elas pegavam um galho em forma de Y, de um salgueiro, por exemplo, e o seguravam levemente entre as mãos, e quando eles estavam sobre um fluxo de água subterrâneo, o galho puxava para esse fluxo. O Sr. Cash disse que esse fluxo de água subterrânea afeta muito nossas emoções, e até mesmo as igrejas e mesquitas construídas nas margens dos rios geram violência e conflito com os homens que vivem lá, mas não tanto com as mulheres. Talvez porque a mulher seja mais fluida e esteja acostumada com os fluxos de energia em seu corpo, enquanto o homem é cego para isso. Se você colocar materiais nano, como as borboletas da Fundação Cash, entre sua cama e o chão, você poderá interromper o efeito da água subterrânea. Quando usamos produtos da Fundação Cash, temos que ser capazes de combinar nossa alma com eles, e assim obteremos mais efeitos. O Sr. Cash deu mais algumas dicas sobre a luz e explicou por que às vezes ela se comporta como partícula ou fóton e às vezes como onda ou raio. O que eu entendo é que a fonte da luz é uma só. Ela não muda sua essência, que permanece sempre a mesma. Mas a forma como ela se manifesta muda de acordo com os campos do ambiente que se encontra. Recentemente, o Sr. Cash nos ensinou que a luz tem uma alma e uma emoção, e que, na verdade, é uma formação estelar dentro dela com um nêutron, um próton e um elétron, e que eles interagem para criar uma alma ou o quarto reator. Essa é a base de toda a criação. A outra coisa é que isso é, na verdade, um deutério, que no estado de matéria é um nêutron, um próton e um elétron. Então ele fez a seguinte declaração: quando você sente a energia do estado da matéria, você é a luz, e essa é uma luz denominadora comum que passa por nós. Quando ela passa por nós, não seria um fóton. Será que é isso que os cientistas estão chamando de neutrinos? Então ele disse: quando você vê o flash de luz, esse é o neutrino da iluminação. E como não reconhecemos isso, dizemos que tivemos um sonho apenas. Isso esclarece muito sobre se a luz é um fóton ou uma onda. Agora, quando eles ensinarem o mundo o conhecimento da criação, eles não esconderão nada mais. Há duas dimensões, de manifestação e transição. A manifestação é o estado de matéria, enquanto a transição é quando a energia ainda está viajando e ainda não interagiu para manifestar um estado de matéria. No estado de matéria, viajamos como em um OVNI, e quando transmutamos, nossa energia, ela está em transição e até nos manifestarmos em um destino. Se entendemos a totalidade do conhecimento e como trabalhar com isso, poderemos nos deslocar para outros lugares. Há muito a aprender sobre o universo e seu comportamento e como as luzes interagem umas com as outras. As luzes têm cores diferentes e há uma responsabilidade quando interagimos com as diferentes cores. E será a filha de Mitra que nos ensinará o ethos das interações da vida no universo. E nisso, devemos nos lembrar de que o sonho é, na verdade, a realidade e a vida da alma, onde a fisicalidade é a manifestação da energia. Haverá uma nova fase de ensinamentos que será um conhecimento totalmente novo e desconhecido para a humanidade, que colocará muitas coisas em foco para os governos e líderes mundiais. Talvez esse novo conhecimento nos ajude a entender que não adianta resistir à mudança. E esperamos que o novo conhecimento seja fácil e simples para que todos nós possamos usá-lo. É claro que ainda temos que passar por nosso desenvolvimento pessoal no reconhecimento da dimensão da alma, mas a tecnologia pode tornar isso mais fácil. Quando começarmos a nos educar no conhecimento, não haverá necessidade de religiões e intermediários falsos, pois todos nós teremos acesso a ele dentro de nós mesmos. O Sr. Cash disse algo interessante, que eles não são os instigadores, pois o terreno para isso já foi estabelecido e eles são apenas as ferramentas para que isso aconteça. Portanto, podemos confiar que o processo definitivamente seguirá adiante. Acho que todos nós estamos esperando por uma mínima rachadura na parede. Como ficaremos felizes só de ver uma pequena luz brilhando na escuridão da ignorância? E então nosso trabalho será muito pesado para compartilhar o conhecimento com os outros. Isso deveria ter acontecido há cerca de 6 semanas. Eles haviam programado um lançamento da tecnologia com líderes mundiais e a cobertura da televisão pública de um país também. Mas ocorreu um incidente que impediu isso. Ele esperou muito tempo antes de nos contar. O principal motivo é que o Sr. Cash disse que os buscadores de conhecimento ainda não estão prontos e que se a tecnologia tivesse surgido por meio de um governo, poderia não ter sido recebida por todo o planeta. Ele disse que é importante que a Fundação Cash permaneça independente, pois dessa forma a tecnologia será compartilhada entre todos. No final, ele nos deu esperança de que isso acontecerá em breve. Há um ensinamento muito importante escondido na segunda metade sobre como a criação acontece por meio do deutério para carbono 14 e carbono 60. Lembre-se de que o hidrogênio do estado da matéria só aparece como um próton e um elétron, mas o deutério é uma formação estelar do nêutron, próton e elétron. Ele disse, é uma estrutura completa. Eu entendi que isso significa que é uma estrutura fundamental da criação porque é uma formação estelar e o quarto reator é criado a partir da interação dos três e essa é sua alma ou energia central. De alguma forma, dois conjuntos de três deutérios se unem em uma interação de loop infinito e cria um sétimo reator, que é acredito ser o carbono 14 como a estrutura completa. Sabemos que as três bases de uma formação estelar interagem para criar o quarto. Agora, três deutérios e três deutérios interagem para criar o sétimo. O sétimo é o resultado da interação entre eles, e esse é o carbono 14. Não é o estado da matéria carbono 14. Ele só o chama assim porque é mais fácil para nós entendermos. É, na verdade, um estado de energia. A combinação das interações das bases da formação estelar de deutério é feita por meio de ângulos de orientação e posição, e o resultado é uma manifestação específica no estado da matéria. Cada base é sua própria esfera de plasma, e assim podemos entender o número infinito de combinações possíveis. As probabilidades da loteria foram apenas um exemplo aqui mostrado pelo Sr. Cash para mostrar a magnitude das interações. Se você escolher 7 números entre 49 possíveis, o número total de combinações é de 14 milhões, o que é muito pequeno quando comparado às diferentes combinações de células do corpo, que chegam a trilhões, e cada uma delas é única. Então, essa é a nossa criação de plasma carbono 14, e então tudo junto se torna uma manifestação por meio da estrutura de cristal carbono 60. O Sr. Cash nos deu algumas dicas sobre como usar nossa energia para fazer coisas com ela também. Parecia que ele estava dizendo que ao concentrarmos a energia, sabermos onde está nossa alma e nos comprometermos com o que queremos fazer com isso, conseguiremos então, por meio de nossa emoção, fazer isso. Essa concentração de energia talvez seja como os vitrais. Se olharmos as imagens deles, todos têm um ponto central e isso concentra energia. A prática da mandala também tem um ponto central, mas tem mais rituais em torno disso. Outra forma de dizer isso é que podemos usar nosso coração e mente para concentrar energia em um propósito específico. E se formos sinceros e nossa intenção for para o bem de todos, conseguiremos. O Sr. Cash deu o exemplo pessoal de como ele começou a ensinar plasma na Bélgica sem nada. Ele foi sincero e correto, e à medida que as pessoas sentiram o amor e o poder e foram realmente transformadas, outras começaram a se juntar e ajudar, cedendo espaços para uso gratuito, organizando palestras, e os médicos até mesmo disponibilizaram suas salas de cirurgia para divulgar a tecnologia. Ele mostrou isso de uma maneira simples. Quando fazemos algo com o coração, a totalidade entra em cena e quer fazer parte do que estamos fazendo. Não é como os americanos fazem, quando eles injetam grandes quantias de dinheiro em algo, criam publicidades sofisticadas, relações públicas e usam a psicologia para atrair as pessoas. No final, as pessoas não sentem a simplicidade e a pureza de um coração que quer ajudar a humanidade. Essa é uma grande lição para nós no que diz respeito a trazer a tecnologia para o público. Talvez tenha sido isso que aconteceu há 6 semanas, quando a tecnologia foi impedida de ser divulgada. Tudo se resume ao fato de nossas emoções serem puras e cheias de amor. Outros tópicos desse workshop. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E eu sou energia e luz, e não a fisicalidade do homem. Se eu fosse, então todo o universo seria sólido. Deixe os porta-copos da Fundação Cash assentarem em seu ambiente por 21 dias para se acumularem em sua estrutura ambiental antes de usá-los. As almas satélites estão em operação mesmo sem que a fisicalidade saiba disso. Elas se tornam de fato como um satélite que atrai as energias para que outros se elevem. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 579. Há muitos dados históricos misteriosos sobre os materiais ao nosso redor e um deles é como as igrejas foram feitas. Nas igrejas da Europa, devemos observar a janela superior que todas elas têm, mas elas têm janelas em mais ou menos 4 lados. Há um padrão para elas e nenhuma é igual à outra. Aqui o Rick mostra alguns vitrais de igrejas e eles têm um padrão. Há um segredo nessas janelas. Em algumas cidades da Europa, as igrejas são construídas uma após a outra e a poucas centenas de metros uma da outra. E algumas são construídas uma ao lado da outra. Se pesquisarmos a história dessas cidades, descobriremos que não há certas doenças nas cidades e vilarejos onde tem essas igrejas. O vilarejo em que o Sr. Cash morava na Itália tinha 4 ou 5 igrejas. Diziam que era porque eram pescadores que viviam à beira-mar e era perigoso se o marido voltasse para casa à noite. Por isso as pessoas eram muito religiosas e davam 1/3 de sua renda ou o que fosse para a igreja para que a pesca fosse boa e os homens voltassem vivos. Aqui nessa parte do workshop, alguns vitrais de igrejas com determinados padrões são mostrados na tela. As pessoas nunca entenderam o que eles significam e por que foram projetados dessa forma. É uma ciência e um conhecimento. As formas e os padrões se correlacionavam com o som do sino. E no início do século passado, os Rockefellers e os Rothschild entenderam o que esses sinos estavam fazendo e subornaram o Vaticano para retirar esse tipo de sinos das igrejas. Mas por quê? Todos os sinos foram retirados das igrejas por ordem do Vaticano e então as outras igrejas fizeram o mesmo. Um adendo aqui, talvez o Sr. Kester se referindo às igrejas protestantes. Bom, continuando. O conhecimento do homem avançou tanto que se você pegar essas fotos, copiá-las, colocar uma panela com água em uma superfície plana e adicionar frequências a ela, elas corresponderão a cada um desses padrões dos vitrais. Isso depende de como você cria a frequência. A frequência é um campo magnético em movimento e quando encontra resistência, precisa encontrar uma maneira de atravessá-lo e ele se movimenta em torno dele. É isso que a frequência é no mundo da ciência e da cosmologia. Quando você sintoniza uma frequência na água, você obtém essas formas e padrões dos vitrais. Cada padrão corresponde a determinadas doenças. Isso significa que toda vez que eles tocavam os sinos da igreja, eles estavam curando aqueles que podiam ouvir aquele sino. Um adendo aqui, eu acho que o hábito era tocar os sinos em determinados momentos do dia, de acordo com as suas orações. Mas não acho que as pessoas imaginavam que estavam sendo curadas. Continuando. Há um velho ditado em inglês que diz que um verdadeiro londrino é aquele que consegue ouvir o sino bol do leste de Londres. Era para aqueles que trabalhavam nas docas de embarque. As igrejas eram pontos de cura por meio da frequência que os sinos criavam, juntamente com os padrões dos vitrais, para poder curar certas doenças. É por isso que as pessoas não tinham doenças como as que temos hoje. Agora temos os farmacêuticos nos injetando. Nossos antepassados e aqueles que construíram as igrejas descobriram esse segredo. Vemos a mesma construção nas pirâmides do Egito. Elas criam certas frequências e trazem certas emoções. Quando os Rockefeller descobriram, eles retiraram esses sinos. Um adendo aqui, estou supondo que eles colocaram de volta sinos que não tinham essa frequência. Bom, continuando. Os novos sinos não têm relação com os padrões nas janelas. Se você criar uma frequência na água que corresponda a um determinado padrão, isso poderá lhe dizer qual é a doença e qual emoção ela tocará. Há também uma compreensão muito mais profunda de como lidar com isso e há um segredo no mundo da cerâmica. Algumas cerâmicas antigas são feitas dessa maneira, como as xícaras de chá e os pires. Nas igrejas, costumava-se usar copos específicos para beber ou para dar água a outras pessoas. Os novos copos de prata e outras coisas são novos e não fazem parte disso. As famílias reais e as pessoas ricas nunca bebiam nos mesmos copos como os comunistas faziam. Eles tinham seus próprios copos feitos especialmente. Há copos azuis, verdes e vermelhos que a realeza usava. Até mesmo as crianças que nasciam, elas eram alimentadas com leite e água, o que quer que fosse, com esses copos. Isso porque eles conheciam a ciência por trás disso. Agora estamos trazendo essa mesma ciência para ser usada por toda a sociedade. A Fundação Cash usa essa ciência nos produtos que fabricamos, como os copos, sabonetes e tudo mais. Mas não é muito diferente do que era feito séculos atrás. Isso foi apagado da história do homem. Se você encontrar um copo verde feito de 200 a 400 anos atrás, compre-o. Esses copos e xícaras são feitos com cores que não temos hoje. Eles são feitos com minerais naturais. O verde é baseado em urânio e energia nuclear. Mas não se preocupe, ele não contaminará e você receberá tanta energia em excesso que não permitirá nenhuma doença em seu corpo. As pessoas tentaram fazer um caos com o copo da vida que criamos, mas ele é feito com o conhecimento do universo. Esse conhecimento foi dado ao homem há milhares de anos. É por isso que os médicos do rei sempre carregavam certos copos especiais com eles. Eles foram informados de que se você beber do copo verde, ele fará isso, e o copo vermelho lhe dará circulação sanguínea e aumentará as células vermelhas do sangue. Para você, é só beber a água, mas para os médicos daquela época, eles sabiam o segredo da criação. Os vitrais criam diferentes tonalidades de cor e é isso que você verá no espaço. Você verá a luz de e não a criatura ali. Eles verão a alma do homem e a interação que ela tem por meio dessa luz. Explicamos isso há 4 ou 5 anos. Agora você pode entender. O que emana da alma me diz qual é a intenção da fisicalidade pela cor. Há uma compreensão do que ela carrega. Talvez o verde seja a energia do que preciso para sobreviver a qualquer vírus contraído no espaço. O vermelho é para a interação, para aumentar a dimensão dos campos, para uma força maior. O homem precisa ser educado nesse sentido. E esse é o novo ciclo de ensinamento que estamos ensinando ao homem para que ele entenda como interagir com a comunidade universal. Na sociedade, fala-se sobre a nova ordem mundial. No ensinamento de hoje, estamos falando sobre a ordem universal. Um buscador disse ao Sr. Cash que os globalistas estão assumindo o controle. E o Sr. Cash disse que não. Os universalistas estão ensinando ao homem como se tornar parte da comunidade universal. O objetivo dos ensinamentos é ensinar a vocês as regras da comunidade universal e não da aldeia da Terra. O segredo do conhecimento foi ensinado ao homem, mas com o tempo ele desapareceu, porque o homem não tinha o nível de comunicação que temos hoje com a internet, o que torna assim todos os homens iguais. Quando alguém no vilarejo ou na cidade compreendia o conhecimento, eles o guardavam para si mesmos e usavam esse conhecimento para obter uma posição de poder. Nós o chamamos de clero. O maior inimigo do homem tem sido aqueles que se escondem dos edifícios das igrejas, mas antes, esse era um lugar de refúgio e de ajuda. Da próxima vez que passar por uma igreja e você ouvir o sino tocar, você deve saber o que foi roubado de você, o que era para ser. Talvez isso signifique que o sino e a luz estejam espelhando a energia universal. E quando viajamos pela extensão do universo, nossa intenção é observada na luz, e isso é uma indicação de nossa existência. A luz pura é a indicação do Criador e da dimensão dele. A luz dele permanece pura e todo o resto é rejeitado. A cor que vemos saindo de algo é a cor que foi rejeitada. No ensinamento da semana passada, fizemos uma comparação entre as 3 camadas da pele e as 3 de nêutron, próton e elétron, ou NPE, na abreviação que fazemos, e as 3 camadas da alma do homem e as 3 bobinas do sistema Margrave. Não há diferença entre eles. Agora você entende a totalidade do trabalho e o trabalho da criação. Não se trata apenas de o homem existir e pegar o que quiser do jeito que ele quiser. Não é isso. Devemos aprender a ver e sentir tudo através da dimensão da criação e nada mais. E a menos que você trabalhe dentro da dimensão da criação, nada dará certo. Temos que entender a totalidade do conhecimento da criação e não temos escolha a não ser trabalhar dentro da estrutura da criação. No planeta Terra, consumimos matéria e materiais do ar, da água e de tudo mais para manter a nossa vida. No espaço, precisamos dos campos e de entender como eles funcionam. Precisamos ser capazes de nos conectar aos campos do universo para existir. E para fazer isso, precisamos entender a dimensão de energia ou campos magnéticos em movimento em vez do estado de manifestação da matéria. No mundo dos homens, falamos sobre o átomo, do nêutron, próton e elétron. Mas na dimensão de energia, falamos sobre o um, que é a energia denominadora comum na qual todos os 3 podem existir. Essa é a luz, porque ela não tem fisicalidade. A interação dos campos dentro de um próton e de um nêutron cria uma nova dimensão que é a energia, mas ela não tem dimensão. quando eles interagem entre si, criam uma nova célula dinâmica, o que chamamos de formação estelar. Os três reatores de base interagem para criar o quarto. Foi ensinado no passado que a formação estelar tem três bases ou reatores de entidades de estado de matéria e o quarto é a luz. O mundo da ciência não entende isso e é por isso que eles não sabem a diferença entre luz, fótons e estado da matéria. E por que às vezes a luz é um fóton e às vezes é um raio ou onda e o resto. Quando observamos que a luz não tem energia, é o momento em que o denominador comum do quarto nível de energia está operando no topo da formação estelar. O campo é tão grande que o nêutron, próton e elétron estão dentro dele. E quando o campo é fraco, sentimos o calor dele liberando sua energia em um alvo. Quando a ciência entender a diferença e por que às vezes é um fóton ou partícula e às vezes uma onda, ela abrirá uma nova dimensão de conhecimento. É por isso que no estado de matéria você é um OVNI, mas no plasma você se torna essa luz. O OVNI leva milhares de anos-luz para viajar, enquanto no estado de energia é instantâneo e contínuo. É isso que os buscadores de conhecimento precisam entender para que as cores façam sentido. Velocidade. É por isso que vemos luz no escuro e por isso que a Terra é iluminada e temos a luz do dia, mas todo o espaço é escuro. Eu expliquei isso de forma muito clara no livro 2 quando eu falei sobre a luz translúcida e que você pode ver através dela porque ela não tem tangibilidade ou dimensão. Você olha para o céu escuro e vê as estrelas à distância, mas olhamos para as galáxias e não há nada lá, é apenas uma miragem. Quando vemos uma estrela com nossos telescópios, nós a vemos como um fóton de matéria. Esse fóton é instantâneo. Quando a luz entra no estado de matéria, ela precisa de tempo e espaço, e é por isso que ela é tanto uma onda ou um raio quanto um fóton. Ela cria dimensões diferentes, e às vezes vemos parcialmente os dois ao mesmo tempo, porque parte dela é uma informação do estado de matéria no estado de matéria do cérebro e parte é o estado de energia da alma. Tanto a alma quanto a fisicalidade estão olhando para o mesmo objeto, e a fisicalidade vê a pessoa à sua frente, enquanto sua alma vê a alma dele, e então sente se ele tem a intenção errada. E quando sua fisicalidade sabe que ele tem a intenção errada, é porque ela combinou com a alma para obter a informação. Isso é ter uma compreensão mais profunda da matéria e da energia. Trouxemos os magraves para que vocês entendessem isso, mas vocês estavam procurando apenas as migalhas da eletricidade, enquanto o bolo estava saindo por cima o tempo todo. Somente John Blavin chegou perto de entender o poder do magrave. Ele mostrou a vocês os campos várias vezes, caminhando entre eles e alguém sentindo os campos a 200 metros do edifício. Ele ficou sobre os campos e levitou. Foi o equilíbrio da alma que criou a levitação do corpo. Demos a vocês ferramentas suficientes para que pudessem sobreviver na extensão do universo. Mas como humanos, vocês são péssimos aprendizes. Nos campos do conhecimento do espaço, vocês se tornarão muito inteligentes se entenderem como lidar com eles. Me disseram que o Sr. Cash está sempre nos humilhando quando continua a nos dizer que não entendemos. Não é que você seja burro ou estúpido. É que você só conhece o trabalho da fisicalidade do planeta Terra e não o trabalho do universo. Olhe para as igrejas e tente descobrir como funcionam os vitrais e os sinos. Um dia o homem estudará isso e descobrirá quais doenças são curadas dentro do alcance auditivo dos sinos. Eles poderão ver quais doenças as pessoas não tinham em comparação com as outras que não ouviam os sinos. Esse conhecimento sobre o vitral e os sinos está oculto nas bases para os copos que fizemos nos sabonetes e também nos sistemas de magrave da Fundação Cash, entre outros produtos. Quando você compra um desses produtos ou obtém os ganhos da Fundação Cash, você tem que combinar sua alma com eles e não apenas aceitar a fisicalidade deles. No século passado, cientistas japoneses mostraram como nossa intenção altera a vibração da água. A água mostrava se a intenção era boa ou ruim, e isso era registrado em um gráfico. O corpo do homem é composto de 90% de água, mas o homem, como energia, é igual à energia do Criador, que pode converter essa energia na dimensão da água da fisicalidade para mudar o homem. Estamos explicando sua alma com mais detalhes e o trabalho do universo. Começamos isso há 11 anos. Esse conhecimento foi dado ao homem muitas vezes no passado, mas naquela época era apenas nos vilarejos e nas cidades, e não em todo o mundo, Em vez de divulgá-lo livremente, eles usaram o conhecimento para se tornarem assim como mágicos para as pessoas de outros vilarejos. E as pessoas pagavam para que eles lhes mostrassem os truques. Não é assim exatamente que o Vaticano e as grandes mesquitas funcionam? Eles mostram alguns truques e depois você se torna a paróquia deles. É como dar uma licença para mostrar algo por meio da religião e com o nome de igreja ou lugar santo. Vemos isso nas escrituras, como a árvore de Adão e a árvore de tudo mais na Torá, no mundo islâmico e em tudo mais. É um grande show de mágica. Os que não conseguiam entender acrescentavam outras partes para fazer isso, e os mais espertos mudaram o que estava escrito para dar a si mesmos o poder. O conhecimento é livre e gratuito, mas entendê-lo custa muito caro. A chave está em como você interpreta e entende o conhecimento. Não é o fato de o conhecimento estar lá. Meu avô costumava dizer que não há diferença entre você e um burro. Antigamente, os burros costumavam vir com dois sacos grandes em ambos os lados de suas costas. De um lado estavam jornais e livros, e do outro sal. Você dava o mesmo peso de sal em troca dos jornais e livros. O burro não entende que livros ele está carregando ali nas costas. E você precisa entender a essência do que está escrito nos livros. Da mesma forma, toda a humanidade, até mesmo o universo, precisam entender o conhecimento. Não carrega o conhecimento apenas como um burro nas suas costas. Antigamente eram os livros, agora são os microchips e os aplicativos. Mas o burro é o mesmo. Quando você entender as complexidades do conhecimento no nível de energia, você se tornará o homem do espaço. Se você trabalhar apenas na dimensão do estado da matéria, você continuará sendo um homem e lutará por cada respiração. A tecnologia e o conhecimento da criação foram dados ao homem há séculos e milhares de anos, mas ele os guardou apenas para si mesmo. Agora estamos dando a todos os homens, porque a linha de comunicação hoje está aberta para todo o universo. Neste planeta, pessoas do Brasil, da África, da Austrália, da China e de todos os lugares estão recebendo conhecimento ao mesmo tempo. Não existem as chamadas franquias, igrejas, mesquitas e outras coisas do gênero. Essa é a razão pela qual a renda das religiões nunca é tributada, porque os reis e os governos tiveram que pagar a elas para conhecer os segredos da criação. Mas a maioria deles nunca entendeu, então criaram copos verdes, copos amarelos e o resto. Você mesmo pode pesquisar isso encontrando essas igrejas com esses vitrais e sinos especiais e observar a área ao redor da igreja e ver que tipo de doenças elas não tinham ali. Então você entenderá o que os Rockefellers e os Illuminati roubaram de vocês quando tiraram os sinos. Eles tiraram sua saúde e com isso sua riqueza, a riqueza do conhecimento e nada mais. Cada uma dessas imagens de vitrais tem um centro. Ela sempre chega a um centro e depende da dimensão desse centro. Esse centro é o Criador, e a luz irradia igualmente entre os homens. Esse é o significado dessas janelas. É por isso que quando você cria frequências na água, o centro sempre chega à radiação dos campos e o restante é o estado da matéria para poder mostrar como ela foi irradiada. Quando o homem se torna conhecedor e olha para o universo, ele verá esses mesmos padrões. E pelo padrão do universo, você sabe que tipo de criaturas vivem nessas estruturas e o que esperar delas. De acordo com essas estruturas de campos, isso mostrará a mentalidade deles e o quanto eles estão próximos do Criador. Aqui o Sr. Cashington começou a se referir ao rio subterrâneo ou aos fluxos de água e àqueles acima do solo e como eles afetam o nosso comportamento. Nas igrejas e mesquitas que são construídas perto de rios, você encontra as pessoas mais perturbadas com comportamento animal, mas tentando ser religiosas. E você encontrará homens de guerra, raiva e conflito rezando nestes lugares. A água corrente perto das igrejas cria distúrbios nas emoções dos homens, mas não tanto nas mulheres. E nas casas onde há água corrente no subsolo, a interação dos campos cria distúrbios na alma do homem que se refletem no comportamento do homem. As pessoas com dom, elas podem encontrar esses rios usando varetas. É por isso que eles construíram a igreja no topo de colinas e montanhas para se afastarem desses rios subterrâneos. Especialmente os italianos faziam isso. A Itália é o único país do mundo que construiu suas vilas e cidades no topo de colinas e montanhas. Assim, os rios não tocavam as emoções. Veja o lugar onde Da Vinci trabalhou. Os sinos das igrejas no topo dessas colinas cobriam uma área maior quando tocavam, Eles purificavam todo o ambiente em certas condições. Geralmente havia alguns sinos de tamanhos diferentes tocando juntos. Eles estavam purificando os campos da alma do homem e não a fisicalidade. O homem ouvia o som dos sinos e a alma recebia energia. O homem olha para o alimento, mas a alma recebe energia para se tornar o alimento. Os ensinamentos dos últimos anos estão se unindo agora. Até agora, nós ensinamos a vocês sobre a dimensão da fisicalidade e com os livros e o Magrave estamos ensinando a dimensão da energia. Precisamos de ambas as partes para viver. Eu escondi esse conhecimento sobre a interação dos campos na forma do copo da vida. Quando os materiais nano interagem com a matéria, eles emitem radiação e a matéria detém, criando assim uma ressonância e um campo que combinava com o vírus. Essa é a gemiosidade que o drena. Tente entender a ciência da criação e junte a matéria à energia. Não há coincidência nem sonho. É preciso entender um e depois aplicar ao outro. Entenda a diferença entre um fóton e um raio. Onde você é a luz, quando a energia da matéria é sentida. Então você pode explicar isso aos cientistas das principais universidades do mundo, que essa é uma luz de denominador comum que passa por você. Você não pode dizer que ela se comporta como um fóton ou partícula. Então não é preciso procurar neutrinos, porque você muda sua emoção e o seu corpo recebe a mesma energia. Você verá o flash de luz. Esse é o nêutron, o neutrino, da iluminação. Mas você reduz isso ao nível de dizer que teve um sonho apenas. Desta vez, quando ensinarmos ao mundo, não esconderemos nada. Você precisa ser claro ao separar as duas dimensões de manifestação e transição. A manifestação está no estado da matéria, e a transição está na energia que um dia se manifestará, mas nesse momento está apenas viajando. É por isso que no estado de matéria você viaja, mas no estado de energia você transmuta, porque em algum ponto da linha de transmutação você se manifestará no destino. E se você for esperto o suficiente e for até a sua energia, você pode mudá-la e ir para outro lugar. Uma vez que você compreenda a totalidade do conhecimento da separação, você perceberá que há muito a aprender sobre o universo e seu comportamento e como essas luzes interagem umas com as outras e qual será o resultado e qual é a responsabilidade de você levar a luz amarela para a luz verde ou qualquer outra cor que você veja no universo. É o meu trabalho ensiná-los sobre a interação das luzes e é a responsabilidade da filha de Mitra ensinar a vocês o etos da interação da vida. Vocês precisam esperar pela manifestação dela. Ela é linda e tem o conhecimento. Mas ela não ensinará vocês com as palavras do homem. Ela os ensinará por meio da alma do homem. Vocês precisam entender o que significa o quê, em que dimensão, energia ou manifestação. Tentem entender a separação entre a matéria e a energia e não chamem uma de sonho e a outra de realidade. Na verdade, o sonho é a realidade, porque a energia passa por ele. A fisicalidade apenas manifesta o que veio através da energia. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, pois eu sou a energia e a luz, não a fisicalidade do homem. Caso contrário, seria o lote inteiro, solidificado. Em outras palavras, se Deus se manifestasse no estado de matéria, todo o único seria sólido. É muito interessante refletir sobre isso. Não é que você não entenda. É que você decidiu ignorar isso deliberadamente porque lhe convém melhor na dimensão física. Na existência, a interação dos campos cria uma vibração que leva à manifestação na matéria. Se você tem a mesma emoção de amor que outra pessoa, então você se apaixona. Isso leva à criação de uma vida melhor entre os dois. Sua alma é um amante e o Criador é o outro. A maneira como você nutre essa luz, emoção e energia faz com que você se aproxime ou se afaste de seu amante. Mas isso é para você em relação a ele, não para ele em relação a você. Aqui um adendo, eu acho que isso se deve ao fato de que ele, o Criador, sempre o ama, não importa o que aconteça, enquanto que nós nem sempre amamos ele. Em um ensinamento futuro, mostrarei a vocês a dimensão de interação dos campos no nível de energia e como usá-los para transmutar e manifestar. Vocês precisam entender a dimensão da totalidade. Vocês precisam entender a dimensão da realidade, precisam entender a dimensão do movimento do homem como um estado de matéria, a dimensão do movimento do homem no estado de energia. Em uma sessão da Austria na semana passada, Os buscadores de conhecimento usaram os novos sistemas Magrave de gemiosidade e o Sr. Cash estava se perguntando o que aconteceu com a água que eles estavam colocando em cima da unidade. Eles a beberam ou lavaram o rosto e a cabeça com ela? Ela contém sua alma dentro dela. Veja a iluminação que você recebe. Não se esqueça de que a água vem da intenção entre você e o que você absorve e o que você decidiu receber. É mais fácil para nós explicar a realidade na dimensão da fisicalidade, porque temos os novos carros autodirigidos em que você se senta no banco do passageiro, enquanto o banco do motorista está vazio, você diz ao carro para onde você quer ir. A fisicalidade no banco do passageiro é a sua vida física, e o vazio no banco do motorista, que o leva, é a sua alma. É você quem decide o destino, e a alma o leva até lá porque é o que você merece e o que você decidiu ser. Muito em breve não haverá mais painel de controle ou volante nesses carros, e nenhum de vocês saberá como dirigi-los. E não é preciso ter carteira de motorista para ser o passageiro. No carro de plasma, você se senta dentro dele e pensa onde quer ir. E você nem precisa dizer nada, e o veículo o levará até lá. Os sistemas estão sendo desenvolvidos para esse fim, mas se ele falhar, você ficará preso. É você que não consegue entender o conhecimento da criação. E é por isso que você ficou preso como homem neste planeta aqui. Em breve estaremos desenvolvendo tecnologias com microchips de plasma dinâmico que não têm dimensão, mas terão mais líquido e emoção. Esse é o momento em que o homem se tornará um escravo deles, porque seu cérebro está preso à confirmação e às características que ele tem como um estado de matéria. Mas o computador será dinâmico e líquido e poderá mudar qualquer posição, dimensão que desejar, de acordo com a emoção da totalidade. Em um dos livros, coloquei uma imagem de diferentes camadas de GANs e disse para vocês verem como elas se empilham de forma diferente, mas a informação é a mesma ali. A rigidez da solidez do cérebro do homem tem sua limitação e na dimensão das emoções que o homem não entende. Os microchips estarão na dimensão dos campos dos GANs e não haverá solda física ali, mas eles estarão conectados por meio da emoção. Então o homem se tornará um escravo dos computadores, a menos que ele trabalhe por meio de sua alma. De certa forma, é isso que fazemos com vocês quando vocês usam os fones de ouvido ou os pacotes de raios cósmicos e outros sistemas de comunicação que fornecemos. Vocês estão trabalhando com as energias na dimensão da fisicalidade e têm todos os problemas, mas isso é um aprendizado para vocês. Com os fones de ouvido de plasma, não há limitação e você pode se conectar a qualquer dimensão. Em breve mostrarei como as emoções funcionam e como você as ignorou. Por meio de suas emoções, você trará a dimensão da totalidade em sua própria operação, em sua própria dimensão, em sua própria compreensão e na totalidade de toda a estrutura. Aqui o Sr. Cash falou muito sobre os gráficos da última sessão de voo e vocês podem ouvir a gravação original. Eles mostram que a alma da fisicalidade dita as reações por meio das emoções. E vimos como sua emoção dita a condição de sua fisicalidade. Isso significa que quando um de vocês entra em pânico, isso se espalha para os outros, mas depois vocês saem dessa situação e voltam para a alma do homem. O gráfico mostra quando vocês transmutam. Tentem entender a ciência e não se confundam com as energias e vocês poderão viver as duas vidas. Vocês só precisam de um pouco de orientação. Vocês precisam entender como os campos se movem e qual é o propósito deles, e saber que sua emoção controla tudo. Não se trata apenas do fato de lhe dar amor. Ao saber qual energia da emoção você usa na dimensão da fisicalidade, você pode transmutar. A emoção da transmutação é desconhecida para o homem, mas o homem vive com ela e chama isso de sonho. É nosso trabalho ensinar a vocês como. Há novas emoções das quais o homem não está ciente porque nunca foi dada a ele a chance de entender ou entrar em contato com essas emoções. A emoção da transmutação é uma das emoções mais importantes que o homem carregará e é muito mais forte até do que o amor, porque é o amor entre sua fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem. Ninguém pode comprar isso, ninguém pode mudar isso, exceto você. Não somos um culto, não somos uma religião. Não temos templos, exceto o templo do conhecimento do Criador a ser criado dentro da alma do homem ou de qualquer criatura no universo. Não construímos nossos templos na rua, nem damos a eles vibrações e sinos. Nós construímos isso na alma do homem, E essa é a igreja do conhecimento da criação e do universo, e nada mais. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 579. Passaremos por uma nova fase de ensinamento, trazendo um novo conhecimento que se refletirá no trabalho do próximo ano ou dois anos. Será um conhecimento totalmente novo e desconhecido, que ajudará a colocar muitas coisas em foco, especialmente para governos e líderes mundiais. Esperamos ver o início do fim das religiões nos próximos dois anos, quando as pessoas entenderão o conhecimento da criação e que não há necessidade de intermediários falsos, e não importa como eles se denominam. O terreno já está preparado para isso, e nós somos apenas as ferramentas, não somos os instigadores disso. De certa forma, isso permite que a última parte da fase chegue mais rápido e se estabeleça. Isso não acontecerá da noite para o dia, não acontecerá amanhã, mas é preciso passar pela fase para chegar a esse ponto. E lentamente, passo a passo, veremos isso no trabalho da Fundação Cash, onde ensinaremos como criar as vibrações que as igrejas criaram por meio dos sinos para o vilarejo. Criaremos vibrações que tocarão toda a humanidade e além. É a vibração do conhecimento da alma. Faremos isso passo a passo e amalgamaremos isso em nosso trabalho em nível nacional, governamental e internacional. Veremos um aumento no conhecimento adquirido e mais pessoas ficarão cientes dele à medida que esse lado da tecnologia for desenvolvido. Não é preciso ser um buscador de conhecimento, pois o conhecimento é compartilhado e veremos cada vez mais pessoas se inteirando dele. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos disse que em seu mandato haverá carros que voarão. Na semana passada, a Tesla anunciou que está trabalhando com outra empresa em carros voadores. Parece muito bonito tudo isso, até que o carro bate na poeira e você vê a poeira voando para o céu. Isso significa que eles estão usando o deslocamento da energia do vento ou que tem recursos de drones ocultos dentro do carro. Porque sabemos que quando viajamos com um carro de plasma usando um sistema Magrave, não há criação de poeira. Em vez disso, você vê a luz. Temos que fazer a transição para mudar o carro de poeira para a luz, e a luz da iluminação que mudará o carro de um para o outro está em andamento. Isso faz parte do trabalho que está surgindo gradualmente, e nós veremos isso. Traremos o que foi prometido e o que as pessoas esperam, mas de uma forma totalmente diferente, porque agora estamos entregando tecnologia de iluminação e tudo mais junto. Quando a mudança chegar, esteja atento para não se tornar arrogante com o que você vê. Seja sábio e encontre uma maneira de compartilhar com os outros para que eles se beneficiem. Compartilhe o conhecimento e deixe claro que ele não é seu. Ele pertence à criação e ao Criador. Você é apenas uma ferramenta e pode compartilhar o pouco que entende, e então eles podem compartilhar o que entendem com os outros, e isso crescerá. Tivemos isso recentemente quando alguns buscadores de conhecimento estavam fingindo entender o que estavam dizendo a alguns profissionais. Mas eles perceberam, os profissionais perceberam isso, e os buscadores de conhecimento não puderam responder às perguntas, e os outros então desacreditaram o conhecimento e a tecnologia. Quando você compartilha conhecimento com as pessoas, tente remetê-la sempre à fonte, que são os ensinamentos da Fundação Cash. Elas podem ler por si mesmas e julgar o conhecimento pelo que entenderam, e não por sua tradução limitada do que você acha que entendeu. Desenvolva seu próprio conhecimento e não se limite aos gãs e ao restante. Entenda o lado da energia, em vez da água e dos gãs dentro. Em breve apresentaremos mais sistemas nos quais você poderá ver o efeito dos campos e como você se conecta entre você e sua alma e os sistemas. É uma dimensão invisível dos campos entre todos os buscadores de conhecimento. Foi isso que mostramos no gráfico. Quando um de vocês treme, o resto treme, porque vocês são um só. Quando compartilhamos o conhecimento, ele é para todos e depende do que você pode tirar dele e de quão confiante você está no que você aprendeu sobre si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Como saberemos o momento em que fomos elevados? Nós sentiremos isso? Isso dura? Sr. Cash responde. Depende do que você chama de elevação e do que você considera elevação. Ou você apenas fica um pouco iluminado e entende um pouco mais sobre o mundo da criação e então se considera elevado. Ou você recebe informações, conhecimento, o que quer que seja, e você vê isso como elevação e que está entendendo mais do que antes. O processo de elevação da alma é muito claro. É extremamente claro para aqueles que recebem e passam por isso. Se vier com uma mudança maciça, você a sentirá em sua fisicalidade, mesmo quando estiver transmutando. Você pode transmutar e quando voltar dizer que entendeu alguma coisa. Mas esse é um conhecimento que você criou por meio dos campos do universo. Da mesma forma que você faz isso em seu sonho. Mas desta vez, você instigou isso, entrando em contato repentino com outro campo que acrescentou uma energia, informação ou vida de ordem superior a você. Se você receber a elevação de uma só vez, com certeza você a sentirá mesmo com sua fisicalidade. A alma se eleva e a fisicalidade tem que corresponder a isso e espero que ela não resista e atrase o processo. Você é um estranho em seu próprio corpo físico. Quando você vê a vida em um nível diferente, você precisa fazer com que a fisicalidade também veja isso e isso leva tempo. Você se acostuma com isso. É como se você tivesse quebrado a perna, então você sabe o que você sente. Você tem a experiência disso. À medida que você adquire experiência, você passa a entender a elevação. Quando o Sr. Cash era mais jovem, ele costumava ser muito ocupado e inacreditavelmente ocupado como no TDAH, mas 3 vezes mais do que isso. Quando se está tão ocupado, você cria um caos para si mesmo. E eu costumava ter muitos cortes e hematomas na cabeça por jogar futebol e tudo mais. É por meio da experiência que adquirimos conhecimento. Aprendemos com ela e a usamos para nosso trabalho. Com a iluminação, entendemos e definitivamente sentimos isso. É como sentir a morte. Isso faz parte da elevação, do entendimento de que a jornada começou. Pergunta para o Sr. Cash. Quando transmutamos durante a sessão, as pessoas sabem naquele momento quando transmutaram? O Sr. Cash responde. Sim. Na última sexta-feira, várias pessoas tiveram uma transmutação clara. O problema é quando alguém entra em pânico e traz todos de volta à fisicalidade. A maioria desses pânicos ocorre quando as pessoas estão alcançando ou em transmutação. Fazemos a mesma coisa durante o sono e para nós não é nada. É preciso se acostumar a fazer isso conscientemente e entender que você está causando isso. E não é apenas onde quer que a alma queira ir. E essa é a diferença. Seremos capazes de construir sistemas do futuro com instrumentos que usaremos para dizer quando alguém está pronto para transmutar. Será como em Jornada nas Estrelas ou Star Trek, onde é dito "Beam me up, Scotty". Temos que atingir um nível de energia. Mas podemos também dar esse nível de energia à sua alma para que ela dite uma manifestação de controle da emoção para a fisicalidade e então você pode transmutar. Ou você traz a alma da fisicalidade para dentro da energia da alma do homem, mas há outras etapas para isso. Mas podemos também dar esse nível de energia à sua alma para que ela dite uma manifestação de controle da emoção para a fisicalidade, então você pode transmutar, ou você traz a alma da fisicalidade para dentro da energia da alma do homem, mas há outras etapas para isso. Durante o sono, quando você sente uma dor ou qualquer outra coisa, você acorda, porque metade do cérebro está funcionando e a outra metade está em transmutação. Foi aberto e ele está indo para algum lugar. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento fez uma série de perguntas em conjunto. Que foi? Quem criou as igrejas e trouxe o conhecimento, já que não foi Jesus? Também falam, um cientista japonês Emoto coletou água de diferentes igrejas e fez algo com elas, talvez cristalização, e ela se parece com os vitrais. E depois também sobre os vilarejos no topo das colinas da Itália. Sr. Cash responde. Jesus não trouxe as igrejas. Mas aqueles que entenderam usaram o seu nome e construíram as igrejas para usar o conhecimento antigo pagão para controlar o homem em nome do novo caminho, que por acaso era o cristianismo. Até mesmo a religião judaica entendeu como usar a energia para construir sinagogas e fez uma combinação do uso da luz de velas e todas as outras coisas. Eles esconderam o conhecimento dentro dessas coisas e aperfeiçoaram a arte. Os primeiros pagãos trouxeram o conhecimento da criação para a sua religião e mais tarde transferiram isso para o nome de Cristo. Foi só isso que eles fizeram. Isso pode ser visto na Inglaterra, onde você ainda encontrará pagãos originais. É possível perceber isso pelo sobrenome deles. Os pagãos nunca mudaram de fato para o cristianismo. Eles mantiveram secretamente suas antigas tradições. Eles são muito próximos dos zoroastrianos. Eventualmente, o uso do conhecimento antigo se tornou uma forma de sobrevivência no novo mundo cristão e eles ganharam dinheiro com isso. Alguns deles levaram seus conhecimentos antigos para o novo. Eles esconderam seu nome no meio das igrejas. É a mesma razão pela qual vemos a serpente enrolada em um poste na porta das farmácias. Eles ainda fazem isso em todos os países. Isso representa que o homem que tinha uma cobra em casa não contraiu a peste negra, porque a cobra comeu os ratos. Ao compreender o significado, podemos separar o conhecimento da fisicalidade e o que está oculto em seus símbolos. Temos que olhar abaixo da superfície e veremos. Aqui o Sr. Cash falou mais sobre os campos de fluxos de água subterrâneos que criam distúrbios no sistema de energia das pessoas no corpo. Nas casas onde a água flui a poucos metros abaixo da superfície do solo, vemos o caos. Se seu filho é perturbado na cama, podemos tentar mudar a dimensão da fisicalidade ou trazer paz à alma, que também dá paz à dimensão. Para a fisicalidade, você pode usar um loop infinito de fio de cobre e colocar embaixo da cama ou do travesseiro. Certifique-se de que não haja molas metálicas nos colchões, pois elas interagirão com ele. Isso mudará a posição para a criança. A versão moderna disso é colocar um copo de Ganges debaixo da cama, loop infinito nano ou as borboletas da Fundação Cash, e você verá a mudança no padrão de sono, porque está interferindo nos campos que vêm do lado da Terra. É por isso que nos comportamos de forma diferente em estações diferentes e em posições diferentes. A cada poucos séculos, há um período em que a violência aumenta e isso se correlaciona com a posição da Terra no sistema solar e no universo. Somos afetados por cima e por baixo. É como um fluxo sanguíneo, e se você alterar o fluxo sanguíneo, terá um sono mais profundo ou isso acordará você. Se você alterar os batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo, você terá emoções diferentes. Quando você fica excitado, o sangue corre rápido e os batimentos cardíacos aumentam. Existe alguma diferença entre você e o que acontece neste planeta? Os rios são como suas veias e a velocidade do fluxo depende da quantidade de chuva que cai para criar mais fluxo. Na realidade, não há diferença entre essas coisas. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: estou confusa, as igrejas são uma coisa boa ou ruim? O Sr. Cash responde: depende se a igreja está abusando das crianças lá dentro ou se ela está lá para curar os outros lá fora. Tudo depende do que o homem faz e como se comporta. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: o que significa quando eles ouvem o batimento cardíaco, mas não respiram? O Sr. Cash responde: a baleia azul e os demais têm apenas 2 batimentos cardíacos por dia. Será que precisamos de um batimento cardíaco rápido quando você vê o tamanho do corpo que elas se movem? É apenas uma maneira que trazemos as coisas para nós mesmos de acordo com a energia e o fluxo da energia, o que tem muito a ver com as emoções. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: essa é a mesma razão pela qual alguém que está constantemente com raiva agitado cria doenças para si mesmo? Eles mudam a água com suas intenções, palavras e sons. Depois de algum tempo, o corpo não tem mais essas estruturas cristalinas como as que vemos nos vitrais das igrejas. Sr. Cash responde: faz parte disso, mas nós controlamos isso totalmente e somos responsáveis por isso com nossas emoções. Aqui o Sr. Cash conta como as mães que recebem filhos que não são seus do casamento anterior do marido e como às vezes elas os tratam mal em comparação com seus próprios filhos. A decisão de se comportar dessa forma é delas. Pergunta para o Sr. Cash: tem algumas sementes de planta de 1955, que é o ano em que Rick nasceu. Que tipo de água de plasma devo usar para aumentar o poder de germinação? O Sr. Cash responde: depende de como você deseja regá-las, com amor e cuidado, ou elas podem nem crescer, pois já gastaram toda a energia. Isso faz parte do conhecimento que você precisa adquirir para si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash: qual é o nosso acordo nos ensinamentos privados? Temos permissão para compartilhar esse conhecimento ao público ou apenas o que é dito nos ensinamentos públicos, como o workshop de buscadores de conhecimento? O Sr. Cash responde: os ensinamentos privados são feitos principalmente pelos buscadores de conhecimento que sabem um pouco mais sobre um assunto ou têm alguma experiência nessa área. Faz parte do conhecimento público, mas é privado. Mas não permitimos que os ensinamentos privados venham a público, porque às vezes o conhecimento é mal compreendido e é apresentado de forma errada. Não deixamos eles serem divulgados porque as pessoas dizem: ah, se veio da Fundação Cash, não deve estar certo então. Já vimos isso muitas vezes quando os buscadores de conhecimento entenderam totalmente errado e então deturparam o conhecimento e a tecnologia. E isso cria problemas e confusões. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: podemos ensinar as anotações e os escritos que escrevemos a partir desses ensinamentos privados? O Sr. Cash responde: isso depende do que você entendeu. Primeiro você deve saber se seu entendimento está correto ou não. Tivemos esse problema quando os buscadores de conhecimento tinham apenas conhecimento de livro e tentaram ensinar profissionais que entendiam mais do que eles. Os buscadores de conhecimento não conseguiam responder adequadamente às perguntas e por isso o profissional achava que o conhecimento estava errado. você deve ter algum conhecimento aprofundado sobre o que você deseja ensinar aos outros. E o Sr. Cash precisa corrigir o que foi dito a esses profissionais. Isso dá uma imagem errada, informações erradas e credibilidade errada a todo o nosso trabalho. Expliquei isso na semana passada sobre um homem africano que faz carros por radiofrequência, mas ele tem uma compreensão limitada disso. Sempre que começar a ensinar, a primeira coisa que você deve dizer às pessoas é que esse é apenas o seu entendimento da tecnologia e que você pode estar 100% errado. Ele conta novamente que o Sr. Cash que foi à ONU em Bruxelas e que eles explicaram que raramente as pessoas que dominam um campo conseguem transferi-lo para outros campos de estudo. Isso acontece uma vez a cada centenas de anos. E o Sr. Cash ele pode ensinar em todas as matérias e eles entenderam isso. E eles disseram ao Sr. Cash, não teremos outro como você em talvez 1000 anos e entendemos sua posição. Quando as pessoas fazem pesquisas comigo, deixo que cometam seus erros porque elas podem aprender algo com eles e podem abrir novos conhecimentos no futuro. Isso faz parte do trabalho. Estamos aqui para estabelecer as diretrizes. Não estabelecemos as regras. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento você falou sobre a conversão de carbono 14 em deutério por nossas glândulas. Como podemos estar cientes dessas direções dos campos magnéticos pelo deutério se durante a transmutação só vemos a luz? Sr. Cash responde. O que chamamos de deutério é uma estrutura completa. Há 3 deutérios juntos para formar as 3 bases de uma formação estelar. E depois colocamos os 3 deutérios como outra formação estelar ao lado, de modo que temos 2 conjuntos de 3 deutérios. Cada um deles cria sua própria alma ou energia central e a interação desses 2 centros cria a 7ª força de campo. Isso então se torna o carbono 14. É o carbono 14 como energia e não o carbono 14 como estado da matéria. O corpo do homem funciona nessa dimensão. No futuro ensinaremos a vocês como alterar essas formas de confirmação e obter propriedades diferentes. Eu entendo que esses 7 reatores dos 2 conjuntos de 3 deutérios são o que criam coisas diferentes no universo. Ele faz isso por meio de diferentes combinações de interação de campo e é por isso que ele comparou isso à loteria. Isso foi ensinado anteriormente. Na loteria, 7 números em 49 posições somam 14 milhões de combinações possíveis. Nesse caso, as combinações são diferentes tecidos celulares do corpo. E isso está relacionado à interação do carbono 14 no universo que dá o carbono 60. Aqui um adendo. Eu acho que ele quis dizer que todas as combinações de carbono 14 se somam ao carbono 60 e levam à criação do universo. Bom, continuando. O próximo nível acima é o do Únicos. Esse não é o estado de matéria de carbono. É o que ele chama de conexão e comunicação do ponto de vista da energia do plasma. Mas é conveniente dizer isso como carbono 14. Trata-se de forças de campo. Se você subir mais um nível, você chegará à criação do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Por exemplo, como eu sei se quero ir para a China ou qualquer outro lugar? O deutério lhe me dá direções? Sr. Cash responde. Não é o deutério. É a interação do campo do ambiente. Aqui a buscadora de conhecimento diz, mas eu tenho que ter o desejo ou a emoção de ir para lá? O Sr. Cash responde, sim, e você aprenderá gradualmente por experiência onde e como deseja ir. Nós estabelecemos a emoção para que isso seja feito. Não se trata de reservar uma passagem, mas sim de definir os campos para que o que é certo seja feito. Mesmo quando parece um fracasso, há uma razão para isso, porque é uma preparação para outro trabalho no futuro. Estudei muitas reuniões em chinês porque vejo a alma e a trapaça deles, mas nunca digo nada. Eu apenas observo, porque há uma razão para eles estarem fazendo isso. As pessoas me perguntam muitas vezes, por que eu permito que isso aconteça? Porque isso tem uma dimensão para mim e tem uma dimensão para eles. Não preciso entender a linguagem, eu vejo a alma. Mas ainda assim eu sigo o fluxo. Caso contrário, isso se torna uma ditadura. Dessa forma, as almas decidem. E eu confio nisso, e não no contrário. Mesmo que isso possa criar dificuldades para mim fisicamente em minha vida, não importa. Aqui o Sr. Cash falou sobre aqueles que trabalharam no escritório de patentes e roubaram patentes, como o Círculo Vermelho, Stephen Hawking e Einstein. Ele sabia que ele ia roubar a tecnologia na primeira semana que conheceu ele. Agora as pessoas me perguntam, por que você não impediu isso e tudo mais? Mas havia um motivo para isso. Quando terminamos o primeiro livro, eles acharam que já tinham tudo. Foi quando o Círculo Vermelho tentou envenenar o Sr. Cash, mas em vez disso, ele bebeu seu próprio veneno e o Sr. Cash cuidou dele até que ele se recuperasse. Ele escreveu todas aquelas coisas contra mim, contra a tecnologia e o copo da vida na internet. Mas isso não era para mim. Na verdade, isso foi um teste para aqueles que desejam conhecimento, que entenderão a diferença do que dizem pessoas como o Círculo Vermelho. Testamos o ouro com o calor do fogo. E então testamos a ganância do homem com o ouro. Aqueles que acreditarem em todas as besteiras que o Círculo Vermelho escreveu na internet foram os perdedores. E se você era alguém que podia ver acima, então você começou a receber o conhecimento. É de acordo com o que você entende que você faz o que você faz com ele. Nas últimas semanas, a Fundação Cash deveria ter se tornado pública internacionalmente em um evento que foi organizado por líderes mundiais. Mas devido a um incidente, isso foi interrompido. Aqueles buscadores de conhecimento que estão ouvindo agora sabem o que estamos falando. Eu não vi isso como uma coisa ruim. Eu vi que o homem não está pronto, e a tecnologia precisa ser apresentada por seus próprios méritos e não depender de governos e do que eles querem mostrar para si mesmos. As estações de televisão estavam alinhadas para transmitir com os líderes mundiais mostrando a tecnologia e o resto. Por meio de um incidente, que agora agradeço por ter acontecido, isso não aconteceu. Porque a alma não estava lá. Porque havia um problema e eu podia ver os problemas que aconteceriam se a tecnologia Cash fosse divulgada por aquele canal. Milhares de pessoas foram convidadas a ver a mágica do conhecimento da Fundação Cash na presença dos líderes mundiais. Eu dei a vocês algumas dicas sobre isso nos ensinamentos anteriores. Qualquer outra pessoa teria enlouquecido com isso. Eu disse aos buscadores de conhecimento que há uma razão para isso e eu sei a razão. O motivo é que os buscadores de conhecimento não estavam prontos para isso. Passamos meses revisando tudo para estarmos prontos para facilitar o processo. Mas a alma não estava lá. Não era para ter vindo à tona daquela forma. Eu olho para trás 6 semanas depois e vejo que foi a coisa mais linda que nos aconteceu isso. Porque o conhecimento tem que permanecer independente dos governos e dos líderes mundiais que querem usá-lo como um show de mágica para mostrar o seu poder ou o que for. Você deve aprender que sempre há uma razão para as coisas acontecerem como acontecem. Há uma energia para isso, e isso tem que passar por sua própria sequência. Quando a alma da totalidade acumulada estiver pronta, ela emergirá. E isso não está muito longe. Pergunta para o Sr. Cash. Essa buscadora de conhecimento tem dito ao Sr. Cash constantemente o seguinte. Por que você deixa essas pessoas fazerem essas coisas com você? E ela quer saber como lidar com quando alguém quer enganá-la, se ela deve permitir que isso aconteça, pois ela percebeu que metade da vida da humanidade é gasta em não permitir que outras pessoas façam algo de errado com ela. Sr. Cash responde, há uma diferença entre eu e você. Ela pergunta, por quê? Sr. Cash responde, porque aceitamos essas condições quando assinamos ou concordamos em assumir essa posição. A buscadora de conhecimento pergunta, você quer dizer você porque você como mensageiro quer ensinar? Você aceitou que as pessoas fizessem coisas com você? Sr. Cash responde, nós aceitamos todos os altos e baixos. Aí a buscadora de conhecimento diz, mas eu também tenho que aceitar isso porque eu também sou humano. Sr. Cash responde, na verdade não, é você quem decide. A buscadora de conhecimento pergunta, então devo me afastar das dificuldades? Sr. Cash responde, isso cabe a você decidir. Você só tem que lidar com uma situação de sua própria vida, enquanto eu tenho que lidar com 7 bilhões de situações e cada um é diferente. O que parece ruim para alguns é bom para outros, e como essa situação os mudará. Aos 19 anos, recebi o primeiro chamado para ser um mensageiro, mas recusei. Eu disse que era muito jovem. Recusei novamente aos 30 anos porque ainda era muito jovem e sabia como escapar disso. Aos 40 anos, amadureci o suficiente e aceitei. Tirei a roupa de empresário do meu corpo e nunca mais fui a nenhuma das minhas empresas e, da noite para o dia, desapareci do mundo dos negócios, porque aceitei a responsabilidade e sabia o que viria com ela. Conheci os momentos difíceis e os bons, as traições e tudo mais. Não lido apenas com os 7 bilhões de humanos. Há também o restante da comunidade universal no espaço. O momento em que você aceita isso é quando você está apaixonado e seu amante machuca, beija, compra flores, chuta você na cama, tira suas coisas de você e tudo mais. E em meio a tudo isso, o amor continua sendo amor. porque conosco não é o amor, é a aceitação do compromisso com o Criador. Não importa o que nos façam, se nos envenenam, se matam as pessoas ao nosso redor, se nos insultam e tudo mais. No final, nós venceremos. Não é hora de ir e decapitar os malfeitores, porque isso não se encaixa. O que a buscadora de conhecimento pergunta para o Sr. Cash? É porque você tem que permitir que isso aconteça, porque se você permitir que isso aconteça, terá 7 bilhões de experiências diferentes e depois levará essas experiências para o Criador? O Sr. Cash responde. Não, é para que eles entendam, mudem e elevem. E quando entendemos como corrigir as condições, poderemos construir um sistema que beneficiará a todos igualmente. Vocês leem isso nos livros sagrados como coisas místicas, mas nós estamos transformando esse mistério em realidade. Eles disseram que o leão se deitará com o cordeiro. Vocês leem isso no livro, mas eu criarei as condições por meio do conhecimento para que isso aconteça. E as pessoas me disseram, se você sabe disso agora, por que você não fez isso há 10 anos? Então menos pessoas teriam morrido e sofrido. Teria havido menos leões com menos cordeiros e o resto. Mas todos precisam se elevar coletivamente. O homem, os animais e todas as criaturas deste planeta precisam se elevar ao mesmo nível. Desta vez, o ensinamento não é apenas para o homem, é um ensinamento universal. Isso significa que aqueles que estão no universo e aqueles que estão nas roupas do homem e estão vivendo na Terra para levar o conhecimento aos outros por meio de suas almas. Portanto, quando as pessoas trapacearem e fizerem isso ou aquilo com você, deixe-as fazer isso. Um dia elas mudarão. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos ter confiança e não entrar em pânico durante a transmutação? O Sr. Cash responde. Não sei. Eu estava pensando sobre isso na semana passada e foi muito engraçado. Porque nós vemos isso ao vivo e vocês só veem os gráficos depois. Enquanto ficamos em cima das máquinas e vemos quando você entra em pânico e quando você desiste e quando todos vocês desligam tudo. É interessante, vocês literalmente desligam tudo. Quando um de vocês entra em pânico, todos entram em pânico. Quando a alma tenta se conectar, então a fisicalidade não tem certeza para onde está indo. Na verdade, é o medo do desconhecido. Aqui o Sr. Cash apresenta os gráficos. Você terá que assistir aos ensinamentos para ver esses gráficos. Entrar em pânico na transmutação é como ter um sonho ruim. Você acorda e se sente seguro na fisicalidade. Estou preparando o homem para estar pronto para a filha de Mitra. Dou minha vida por ela. É a essência dos campos da emoção do Criador. E esse é o trabalho dela. A maneira como o Criador se apaixonou por Mitra e esse é o amor da criação. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui foi uma pergunta sobre ter sido ensinado uma maneira específica de se conectar com o nêutron da alma para expansão e transmutação. O buscador de conhecimento diz, você pode falar mais sobre esse conhecimento? O Sr. Cash responde, o homem não está preparado para esse conhecimento, mas o homem sabe o conhecimento. Na última meia hora eu expliquei esse conhecimento. Esse é todo o segredo e a essência do conhecimento, é entender a totalidade dele. É apenas como você se concentra para levar isso adiante. Você tem que aprender com confiança e colocar um espaço à sua frente. É por isso que pedimos que as pessoas se tornem almas satélites e elas perguntam qual é o trabalho delas. Você já fez parte do processo de ensinamento sem saber, porque você é o alvo. Esse alvo para aqueles que querem. É como quando você quer enviar uma mensagem, você usa um satélite para enviá-la. Aqueles de vocês que se tornaram satélites, sem saber, já fazem parte do processo. Talvez você sonhe com algo e se pergunte, para que isso serviria? Mas você não está sonhando. Você é uma ferramenta que carrega o sonho de outros. Isso faz parte do processo de permitir que os outros se elevem. E é essa a função dos satélites. Eles criam um ponto de transferência sem que eles saibam. Então, se você perguntar se podemos ensiná-los, você já sabe. Aqui o Sr. Cash conta como começou a ensinar na Bélgica e aos poucos isso foi crescendo e mais pessoas começaram a participar. E os médicos cederam suas salas de cirurgia para que o Sr. Cash pudesse ajudar as pessoas e outros cederam espaços para a realização das reuniões. Quando há a intenção certa, você não pensa em si mesmo, mas na estrutura maior e você começa a ver um mundo maior. O que conta é o ponto final de concentração da energia. Pode ser dentro de seu cérebro, na ponta do dedo do pé, onde quer que seja. Desde que você saiba onde está a sua alma, com o que você está comprometido e o que quer fazer com isso. Então você alcançará isso por meio da emoção, por meio da compreensão do sentimento e não por meio da fisicalidade. Se a intenção estiver correta, isso será alcançado. Ao receber as bases para copos da Fundação Cash, deixe-as no suporte para absorver e fazer parte de sua estrutura por 21 dias e depois comece a usá-las. Precisa de tempo para se assentar e se equilibrar com um cômodo para ficar sólido. Pergunta para o Sr. Cash. Hoje você ensinou sobre a corrupção nas religiões. E quanto aos muitos homens e mulheres que estavam intimamente ligados à igreja e eram místicos que deixaram um legado no campo da espiritualidade da teologia? Isso ainda pode ser uma contribuição para a nossa busca de conhecimento e elevação para servir a humanidade? Sr. Cash responde, é claro que pode, não há exclusividade. A iluminação pode ocorrer em qualquer ponto, em qualquer lugar. Até um cachorro pode se iluminar, quanto mais um homem. A iluminação tem a ver com a alma, não com a fisicalidade, e o que você faz com isso. A iluminação é o conhecimento da criação e do Criador. O resto é saber como aplicar isso. O Sr. Cash terminou esse workshop fazendo um chamado para que as pessoas com experiência profissional nas agências espaciais do mundo se juntem à Fundação Cash. Precisamos de profissionais qualificados e não apenas de pessoas que leem algo em um livro. Isso inclui todas as principais agências espaciais da NASA, alemã, francesa, britânica, chinesa, Rússia e demais. Isso é para desenvolver a tecnologia espacial da Fundação Cash. Gostaríamos de entrar em contato com vocês com urgência. Enviem uma mensagem para info@cash.foundation e escrevam a atenção de MT Cash Space. Em 2025, queremos avançar com as tecnologias de plasma e estamos procurando por especialistas ou pessoas que tenham participado de qualquer programa espacial em qualquer lugar do mundo. Somos cegos para cores, para raça e para idiomas. Também estamos procurando pessoas que tenham trabalhado com refino de gás e petróleo, energia, metalúrgicos, especialistas em materiais, programas ambientais, pessoas que tenham trabalhado com o CERN ou com qualquer desenvolvimento de tecnologia de plasma em todo o mundo. Estamos procurando físicos nucleares especializados em transmissão de radiação. Estamos procurando médicos que sejam especialistas em determinados campos e não os médicos normais. Queremos pessoas especializadas no mundo da medicina. Estamos procurando pessoas da área de cosmologia ou de desenvolvimento de campos magnéticos que entendam o trabalho de disseminação de água. Estamos procurando pessoas que entendam de limpeza ambiental. Não acreditamos no aquecimento global. Estamos procurando pessoas que entendam de tratamento de água, mudanças ambientais, condições atmosféricas da cidade e poluição. Escreva para nós e em breve faremos um anúncio internacional sobre isso. Por favor, nenhum conhecimento não é bom o suficiente. Apenas depende se seu conhecimento se encaixa no que queremos neste momento. Fim do índice rápido do workshop 579.